Aberta a sessão ordinária no dia 8 de setembro de 2010. Solicita Fernando para fazer a leitura do texto bíblico. Saibam de uma coisa, quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um de conforme decidir seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 a 7. Nesse momento teremos a discussão do hino de Pitanga. Esta terra de lutas severas foi regada com sangue inocente. O teu povo escreveu nestas serras a história da tua brava gente. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. O teu solo de altivos piais recompensa quem planta este chão. E o ouro dos teus milharais é um exemplo pra toda a nação. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Pelos campos teus filhos espalha, vai levando o progresso avante. Deus ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Senhor Presidente, queria que a Excelência consultasse o plenário se pudesse ser dispensada a leitura da ata anterior. Atendendo o pedido do vereador Adelir Castilho Maldano, se todos estiver de acordo, está dispensada a ata. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 304/2010, solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 2/2010. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 35/2010 autoriza na forma do 3º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município a permissão de uso imóvel municipal destinado à instalação de uma banca de revistas, jornais, situada na Praça Largo dos Pioneiros e das Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária número 36/2010 abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro 2010, altera as leis 1522/2009, Plano Plurianual 1523/2009, Lei das Diretrizes Orçamentárias e das Outras Providências. Projeto de Lei Complementar número 8/2010 instituiu o Estatuto Municipal Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específico do Código Tributário Municipal e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimento. Número 165/2010 do vereador Américo Branco Chemin, requerendo o envio ao Vice Executivo Municipal solicitando patrulhamento da rua Ariquipuri, próxima à fachada número 18 da senhora Olívia Cordeiro, no conjunto Santa Regina, visto estar intransitável. Número 166/2010 do vereador Aderir Castilho Maldani, requerendo o envio ofício de pesar às familiares do senhor Pedro Leal, Bruno Zinck e José Pires. Número 167 do vereador Aderir Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento dos pontos críticos na localidade de Nossa Senhora da Paz, Renascença e Rio Saudável. Correspondências recebidas. Da Câmara dos Deputados, informação dos recursos do Orçamento de União empenhados ao município de Pitanga, Paraná, de janeiro e junho de 2010. Da Câmara dos Deputados, informação dos recursos de Orçamento da União pagos ao município de Pitanga, Paraná, de janeiro a julho de 2010. Ofício número 02/2010, do apresentando a orientação quanto obrigatoriedade da anotação de responsabilidades técnicas. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 36/2010, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010, altera a lei 1522/2009, o PPA, e 1523/2009, a LDO, e dá outras providências. Em discussão. Bom, olha, presidente, só... Mas eu só queria saber o que entrou em esse ofício... Ofício do Executivo, solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 2. Eu queria saber que ofício que é esse. Mas é outro projeto. Mas que, qual que é esse? Porque foi protocolado dia 3 e hoje é 8. Aquele não subiu ainda porque foi protocolado depois da pauta. Tá, mas só para a gente saber qual que é esse número 304. Em discussão. Desculpe, presidente. Isso é o meu abre crédito adicional. Ah, é. Regime de urgência. Bom, qual que é esse? Projeto 36. Projeto 36. Tem que discutir, hein? Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, e se manifestem levantando. Aprovado. Defiro os requerimentos apresentados e encaminho os projetos para as comissões. Passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Senhor presidente, eu queria, por gentileza, saber antes da abertura do grande expediente, que ofício que é esse 304, o qual está solicitando a retirada do projeto? Para a gente dar andamento, porque eu soube que tem dois projetos que foram retirados. Se esse é um. Vamos aguardar a assessoria da casa para poder encaminhar para o senhor o projeto. Então, a retirada do 31 vai ser lido só terça-feira que vem. Ele chegou depois do horário. Então, gente. Eram 5 horas. Então, vê esse aqui. Está ali o uso da palavra, senhores. Vou ver se antes. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Está com pressa? Senhor presidente, novos pares, eu só faço uso da palavra aqui da tribuna para que adentrei nessa casa pedindo o voto que fosse enviado através do executivo, votos de pesar, família do seu Pires, pelo passamento de um funcionário, foi já aposentado, foi funcionário municipal há muitos anos, estava aposentado, estava trabalhando em uma empresa terceirizada que presta serviços como operadora para a Pitanga, e infelizmente sofreu um acidente ali na região de Barra Bonita, da qual entrou um óbito, constrangendo muito a sociedade pitanguense, principalmente os funcionários municipais, que era uma pessoa muito querida, muito bem vista, um cidadão trabalhador, que tenho certeza que a sociedade pitanguense achará muita falta pelo que ele prestava de serviços à comunidade pitanguense. E também, lamentavelmente, um acidente que teve a vida, um jovem, que é o Bruno Zinck, também um acidente que ocorreu na marginal, da qual eu já fiz solicitação para colocar quebra-molas naquela localidade, mas infelizmente aconteceu um acidente da qual esse jovem perdeu a vida e outro por milhares se escapou com vida. Também que seja enviado voto pesar à família Zinck. E também, senhor presidente e demais vereadores, também fui sábado Barro Preto, da qual tenho um passamento também do senhor Pedro Leal, um cidadão que esteve internado em Pitanga por ter sofrido AVC, e foi difícil conseguir uma vaga em UTI. Quando eu falo que, quando sou crítico do governo federal que não investe em UTI, me deixa considerado, me deixa irritadíssimo nessa área, porque eu vejo investir, falarem aí que vão investir 90 milhões para construir uma ala, uma parte do estádio de futebol, para jogar 4 jogos, e para UTI, para essas coisas, leito não tem. O cidadão ficou internado aqui, daí foi subido para Guarapuava, e entrou em óbito na sexta-feira, foi simplesmente ocorreu no sábado. O governo às vezes investe nos lugares errados. Futebol é bom, mas deixa o setor privado investir nessa área. Agora, investir tanto dinheiro nessa cidade, é sujo dinheiro, sei lá onde, mas nessas áreas de saúde não tem. E a gente vê a população sofrer, hoje foi Pedro Leal e tantos outros que acontecem esses dias atrás com o Cuistipe, inclusive eu falei aqui da tribuna. Agora, para isso dá-se um jeito. Surge dinheiro, não sei onde, mas surge na hora. Tudo se dá um jeito. Então eu fico indignado com esse tipo de coisa. Senhor presidente, obrigado pela atenção de todos. Está livre da palavra, senhores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita, falada, as rádios Poema Pitanga, que sempre divulga os trabalhos desta casa. Conforme o nobre vereador Carijó já falou, do passamento do senhor José Pires, morador há muitos anos na Vila Planalto, inclusive foi meu vizinho lá na rua Bandeirantes, eu morava na rua Campos Salles, ele morava na rua Bandeirantes. Mas eu quero, infelizmente ele perdeu a sua vida, e até em conversa com o nosso presidente aqui dessa casa, a Litana, porque essa empresa com que ele trabalhava era uma empresa terceirizada, mas conforme o filho do nosso presidente, também é um funcionário dessa empresa, e ele relatava que a manutenção dessas máquinas está péssima. Ela não tinha embreagem, não tinha freio, e conforme, até gostaria que o nosso presidente confirmasse, conforme falou, que a manutenção dessas máquinas é por conta do município. Peço uma parte, vereador. Pois não, nome, presidente. Temos colocação nesse assunto que aconteceu. Na verdade, quando essa firma ela ganhou essas horas para prestar serviço em Pitanga, eles davam assistência, era o dono da firma. Só que as máquinas eram 100% para trabalhar. Depois deu um acerto com a prefeitura forneceu o combustível, o diesel, e forneceu a manutenção. Infelizmente, meu piá cansou de reclamar, falar, pai, vai morrer eu, vai morrer o senhor ali. Máquina sem embreagem, sem freio, falava para o pessoal da prefeitura, não, vá tocando, o que aconteceu. Claro que isso não vamos colocar que seja isso, seria o caso, né? Esperar vir, né, o perito vão fazer tudo para poder saber qual que é o caso que aconteceu, o acidente com o senhor Pires. Muito obrigado, senhor presidente. Então, esperamos que o município também tome as suas precauções, faça a revisão dessas máquinas, para que não aconteça... Não pode, vereador. Pois não. Me desculpe, eu não sabia da gravidade, mas isso é uma denúncia muito grande. Porque realmente, se essa firma ganhou a licitação, ora as máquinas aqui no município de Pitanga, e de uma altura em diante, não sei de que tipo de acerto que foi feito, a prefeitura assumiu esse maquinário. Então ela está assumindo esse problema que aconteceu. É a mesma coisa que nós falamos sobre o transporte escolar. Quem que vai ficar com isso? Quem que vai arcar com esse problema? Então a prefeitura, isso é uma acusação, é uma denúncia gravíssima. Eu acho que isso é uma coisa que o Ministério Público vai ter que investigar. Eu acho que esse é caso agora de polícia mesmo. Porque se essa firma tinha toda a responsabilidade desse serviço no município de Pitanga, ganhou uma licitação, igual outras particulares não ganharam. E a prefeitura assumiu esse compromisso de manutenção, de acompanhamento das máquinas, e aconteceu isso realmente. Eu quero até também, como o presidente até comentou sobre esse problema das máquinas, eu participei lá na Barra Bonita, inclusive duas máquinas dessas estavam lá, quase que paravam mais quebradas do que trabalhando, e realmente, problema de freio e de embreagem. Isso estava acontecendo lá. Agora, eu não sabia desse compromisso que a prefeitura assumiu. Então, realmente, eu acho que essa é uma denúncia que tem que ser apurada. Realmente, eu agradeço as palavras do vereador Aritana por colocar essas informações aqui para a nossa população dessa situação. Pois não. Eu não estava sabendo desses fatos e, realmente, eu também fiquei preocupado quando, se é uma licitação de prestar a hora, paga X hora, agora, da manutenção da máquina, tem que constar na licitação, então. Agora, tem que ver como é que foi feito. Eu quero comunicar a vossas excelências que, para a próxima sessão, eu vou entrar com pedido de informação nesse sentido. Obrigado. Inclusive, agradeço. Faço questão também de assinar esse pedido de informação para que possamos obter todos os detalhes deste convênio. Só para complementar, é que já foi feito esse sobre as licitações, o qual teremos, essa já está quase para chegar, Deus me poupou falar, mas jamais nós iríamos imaginar que isso ia acontecer, e houve até um acidente gravíssimo, e eu acho que com esse pedido de informação nós saberemos de que maneira que se encontra e como que vai ficar essa manutenção. Muito obrigado, vereador Meco. Também quero... Todas as vezes que nós subimos aqui nessa tribuna, nós estamos solicitando aqui trabalhos em prol da nossa comunidade, em prol dos nossos munícipes. E, mais uma vez, eu faço um apelo ao Executivo, através da Secretaria do Interior, que está acontecendo um grave acontecimento na ponte que liga Quarteirão Aparecida à Borboleta, ali na saída do asfalto. Já fizemos diversas solicitações por escrito, mas a ponte está com situação muito delicada. Pode acontecer também, de repente pode cair algum veículo ou deixar ele transitar, levar o pessoal que trabalha com leite. Essa ponte, ela em frente, passa a propriedade do senhor Lourival de Andrade, pega à esquerda e ela está bem precária, a cabeceira está caindo, as vigas estão caindo, nós já solicitamos, eu solicito que, em regime de urgência, o Executivo faça aqueles trabalhos que tanto aquela ponte precisa. Vai ter que fazer uma nova ponte. Essa vem uma solicitação lá do senhor Adão Cogorne, que é um morador ao lado, que tanto necessita desse benefício, juntamente com todos os proprietários rurais que passam por aquela ponte para ir às suas propriedades rurais. Quero também dar os parabéns à comunidade lá da Borboleta Abaixo, pela inauguração da igreja. Estive lá no domingo, na parte da manhã, acompanhando o padre quando da inauguração, onde a fita foi ele é encerrada pelo senhor Antônio Costa, morador antigo daquela comunidade. Então, parabéns a toda a comunidade. Então, parabéns à família do seu José Luiz César, falecido, que também sempre ele dedicou aquela comunidade. E domingo foi, sim, um ato muito emocionante quanto da sua inauguração. Também estivemos lá na Renascença, encontrei o vereador Cajó na hora do almoço. Parabéns a toda a diretoria daquela comunidade, ao seu Oswaldo Fur, enfim, a todos os que lá estiveram. Foi uma belíssima festa, um belíssimo almoço, e que foi muito bem conduzido por aquela comunidade. Então, parabéns a todos. No dia 12, quero fazer um convite especial para participarem das festividades na Limeira, aqui é onde, como diz, especial na minha terra, e também no Rio Grande de Santo Antônio, onde que teremos aí a grandiosa festa. Então, parabéns ali na Limeira ao coordenador, ao Ademir Pereira Lopes, e lá no Rio Grande de Santo Antônio, ao Antônio, que é o coordenador. São pessoas que se dedicam gratuitamente às suas comunidades, levando o nome dessas comunidades aí a muitas pessoas do nosso município. E quero fazer também um relato que todos os projetos que aqui entraram nessa casa, que visaram o benefício da nossa comunidade, foram aprovados aqui por nós. E recentemente, então, houve aquele projeto onde a comunidade da Vila Planalto foi contemplada com várias ruas aí com o calçamento. Houve a licitação, a empresa de Manuel Ribas ganhou, iniciou os trabalhos na rua Bandeirantes, mas está muito lento. Está a placa lá da Caixa Econômica Federal, mas está muito pouco. Essa empresa ou não estava preparada devidamente para fazer esse trabalho. Considera parte, muito... vereador. Pois não. O vereador tem razão. Aí eu fui verificar isso aqui. O rapaz da empresa diz que não encontra gente para trabalhar. Diz que vai, 4, 5 trabalham um dia e já não vão mais. Agora diz que vai ter que buscar em outra cidade, gente que não consegue calceteiro ali para pôr as pedras. E realmente estão trabalhando, acho que em 4 pessoas. Realmente, inclusive, eu conversei com alguns que produzem, quebram essas pedras, até o Kenete. Ele me relatava que, quando houve essa licitação, até ele não participou, porque o preço era muito abaixo do aquém. Inclusive, falou para mim que seria difícil dessa empresa conseguir calceteiros devido ao preço que está pagando, que está muito barato. Me permite? Pois não. Eu também, ele me confirmou a mesma coisa, e eu quero dizer mais. Gente desempregada tem bastante, e gente que quer trabalhar em Ipiranga tem. Agora, num país, não vão ser explorados. Essa empresa, no mínimo, está pagando muito pouco por metro quadrado, porque não é possível. O preço é de mercado, diz que ele falou que é o preço de mercado praticado, que está sendo praticado em toda a região. Esse é o preço que eles estão falando. Agora, se o cara está mentindo, não sei. Agora, realmente, tem bastante gente trabalhando de calceteiro, e agora é incrível como de repente não tem mais ninguém para trabalhar. É estranho mesmo, realmente, a gente estranha isso nesse sentido aí. De repente, eu estou dizendo que de repente ou o preço é baixo ou ninguém quer trabalhar, mas conforme você está dizendo que está pagando dentro do preço do mercado, estou achando tão estranho isso. O que nos preocupa é que a comunidade necessita dessa obra, o município fez sua parte de fazer a licitação, a empresa ganhou, então ela tem que cumprir, porque existe um prazo e tem um contrato, realmente. Então, nós esperamos que o mais rápido possível possa haver essas conclusões dessas obras para que a população aí que tanto necessita. Permita a parte, vereador. Pois não. Olha, eu também acho incrível a coisa dessa aí estar acontecendo nessa empresa. Por que que a empresa, a outra que o Ney toca, sobra funcionário e ele está cheio de funcionário e essa empresa não consegue? Tem alguma coisa errada aí nessa... Eu não posso descobrir. Realmente, eu também conversei com mais pessoas ali da Planalto, inclusive o mais conhecido como Nene Piedade, que o pessoal até fica, não acredita que vai acontecer esse trabalho. Porque o pessoal está desacreditado, e eu falei, não, o município está fazendo a sua parte, agora acreditem. Mas ele conversou com o dono da empresa e, segundo ele, também não sentiu firmeza por parte naquela conversa. Então, olha, nós esperamos então que essa empresa conclua ou tome uma decisão se vai continuar ou não. O que não pode é ficar daquela forma que está acontecendo. Sabe o pedido? Ele tem um prazo para entregar, óbvio. E ele tem que se virar dentro desse prazo. Realmente. E quem não arrumou? Se não arruma o jeito aqui, eu duvido que vai trazer ele fora. Também quero só fazer um breve relato. Do projeto número 31/2010, que nós estivemos estudando na última sexta-feira, que deu entrada nesta casa, onde diz aí da questão das estradas rurais do nosso município. E nós estivemos, agora conforme o vereador Taquarejó falou, que foi retirado de pauta. Mas certamente esse projeto voltará, agora a partir de outubro, novembro. Então, quero falar para a população que nós estamos atentos a esse projeto, vamos estudar, porque, lógico, o município precisa aí de ter uma lei da questão das estradas rurais. Mas também os proprietários rurais não podem ficar arcando com todas as despesas. Inclusive, conversando até com produtores rurais, aqui da questão também, não só dessa linha que virá aqui de São João da Colina, mas também da parte do Arroio Grande, onde a Copel estará também com a nova linha. É engraçado que tem muitas... O engenheiro, o projetista, parece que projeta essas linhas para que tenha um custo maior. Então, até conversando com o Carlos Grejo, cito esse nome porque ele me autorizou, em muitas linhas poderia fazer tirando das áreas mecanizadas, e eles fazem questão de passar por áreas mecanizadas. Então, poderia acompanhar aí áreas de reserva, beira ou as divisas, não ocasionando aí prejuízo aos nossos produtores rurais, que nós que trabalhamos na lavoura sabemos o quanto que é perigoso ter um poste aí na sua propriedade, ou passar com sua coletadeira, ou fazer a pulverização, e muito mais. Conforme adentrou esse projeto, a responsabilidade de limpeza dessa parte, que seria aí 10 metros na beira da estrada, seria por parte do proprietário. Mas, conforme tem informações dessa casa, foi retirado esse projeto para maior estudo, mas nós ficaremos atentos. O que nós queremos é que o município necessita de investimentos, mas o proprietário também precisa de ter assim, rendimentos e não pode arcar com esses prejuízos impostos por essas empresas que vêm nosso município. Parte? Pois não. Nós já, que dia da semana nós estivemos estudando aí juntamente? Sexta. A gente ia propor emendas desse projeto, porque da maneira que veio, eu votaria contra. Muito obrigado. Bem claro, população, eu votaria daquela maneira, votaria contra. Ia propor emendas, né? Então, a próxima sessão será lido o ofício do Executivo Municipal que retira esse projeto de pauta, mas nós estaremos atentos e estamos à disposição para estudarmos o novo projeto que certamente virá no próximo mês. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Qual seria o senhor? Senhor presidente, vereadores, hoje não temos ninguém nos assistindo, mas acredito que quando existe polêmica, tanto a imprensa falada como escrita, terá alguma coisa para dizer quando está sendo feito algum tipo de fiscalização. Quando existe polêmica mesmo. Eu hoje, até entrou um projeto de lei número 34, quando abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010, altera a lei 1522, plano plurianual 1523, lei das diretrizes orçamentárias e das outras providências. Até eu quero solicitar ao líder do governo se ele tem conhecimento que esses 36.224, que seria do exercício anterior, se seria aquele dinheiro qual foi feita uma doação pelo deputado Rocha Loures. E pelo que nós vimos aqui, seria para o aterro sanitário e reciclagem de resíduos. Eu acho que quando o deputado fez essa doação para Pitanga, para a recompostagem de lixo, o qual teria que ter sido empregado esse total mais de 300 mil reais, nós fizemos alguns pedidos de informação, tivemos algumas informações, o qual, na medida do possível, seria resolvido esse problema. Agora nós vemos aqui que foi feita uma abertura de crédito adicional especial, uma sobra de 36.224 e recursos livres 21.915, um total de 58.139. É claro que nós sabemos, e que é interessantíssimo para o município, que esse aterro sanitário e reciclagem de resíduos seja o mais rápido possível resolvido esse problema. Eu protocolei, até quero passar para os nobres pares, com autorização do vereador Adílio, vereador Carijó. Eu protocolei com o Observatório Social todos os pedidos de informações solicitados pelo vereador Carijó, pelo vereador Adílio e pelo vereador Neco. A minha intenção nessa solicitação, vereador Carijó, vereador Adir e vereadores, seria para que o Observatório Social, claro que nós sabemos que é mais um órgão, são mais pessoas que estarão fiscalizando ou até acompanhando o andamento, não só da administração, do Executivo, mas sim da nossa também, daqui da Câmara, do Legislativo, o qual nós temos que dar satisfação do que está acontecendo. E não é nada mais justo que passasse todos esses pedidos de informação, o qual eles vão examinar e ver o que seria interessante para o observatório, e em respostas aos pedidos, eu entregarei as respostas para que seja analisado e avaliado. Como foi dito agora há pouco, a vereadora Dira até iniciou essa conversa, nós tivemos esse projeto de lei número 31/2010, estabelece normas para manutenção e conservação das estradas municipais do município de Pitanga e dá outras providências. O qual nós tivemos, na última sexta-feira, uma reunião das comissões. Mais uma vez, só estavam 3 vereadores. Eu hoje vi, até eu acho que o secretário vai ler, essa retirada de pauta desse projeto, qual foi solicitado pelo prefeito. Até eu queria mais uma vez solicitar ao líder do governo a justificativa dessa solicitação de retirada de pauta, esse projeto 31/2010? Vereador, me concede a parte? Na verdade, eu tomei conhecimento da retirada hoje por telefone e algumas conversas que a gente teve semana passada, conversas bem superficial. Na verdade, é para que realmente possam, de repente, discutir esse projeto antes de entrar em plenário aqui, novamente. Até porque algumas dúvidas aí, de repente, geraram tanto aqui nos vereadores, como no próprio Executivo. Então, eu acredito que, na verdade, seja mais para, de repente, fazer uma discussão prévia antes de retornar a essa casa para a discussão. Realmente, para tirar dúvidas, realmente, mais uma vez, provou-se que não tem uma certa administração, mas com o pé no chão. Nós temos a Lei 594, o qual ela diz, no parágrafo 4º, o leito das estradas terá no mínimo 6 metros de largura. Essa lei foi até elaborada pelo prefeito. Edifício da Prefeitura do Municipal de Pitanga, em 24 de agosto de 1993. O prefeito? Altair José Zampier. E hoje, ou melhor, na sessão passada, adentrou essa casa, esse projeto número 31, como regime de urgência. Urgência. O que será para nós, vereadores, um regime de urgência? Agradeço os nobres pares que derrubaram o regime de urgência. Porque, ao tomar conhecimento, até mesmo sem leitura, vereador Carijó, nós achamos que deveria ter alguma coisa por detrás disso. Até eu peço permissão, presidente, para ler aqui a justificativa do projeto de lei número 31. Enviamos para apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei número 31 de 2010, que estabelece normas para manutenção e conservação das estradas municipais. Solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, para que possamos fornecer alinhamento para implantação de extensão de rede de energia elétrica na zona rural do município de Pitanga, requerida pela Copel Distribuição S.A., que está aguardando para início das obras. Regime de urgência, senhores. Acabou a pressa. Só por causa da polêmica? Só por causa da política? Será que vai dar essa polêmica, vai prejudicar o andamento da política aqui em Pitanga? Eu quero chegar um pouco mais longe, porque eu entrei em contato com o próprio vereador Adir, conversou com algumas pessoas, inclusive o proprietário, qual vai ser alagado uma boa parte da sua propriedade. E o comentário que já circulava pela região, é que está tudo acertado. Acertado com os vereadores, acertado com os proprietários, inclusive com esse proprietário que vai ter uma certa quantidade, se eu não me engano, 14 alqueires de alagamento. E o proprietário me disse que negativo. Não acertou nada. A indenização, ofereceram 35% do valor. Mal daria para construir a leiteria que ele tem na propriedade? Por muita parte, vereador. Faz favor. A empresa ela paga 30% além do valor que vale o terreno. O senhor está dizendo que o proprietário está mentindo? Ah? O senhor está dizendo que o proprietário está mentindo? Não, eu conversei com o proprietário, vereador. O proprietário disse que eles ofereceram 35% do valor que vale a propriedade. Por isso que não foi acertado. Conversei com o gerente da... Não, ele pode dizer para o senhor, vereador, como disse para muitas pessoas, que já estava tudo acertado, e não está. Ele não acertou com ninguém. Então, inclusive a indenização, quando cabe. Até por sinal eu estou falando, nós começamos a falar da Copel. Ninguém falou daqui da empresa. Ninguém falou que essa empresa está pagando, vai pagar ou isso e aquilo. Não, mas os terrenos, eles indenizam a pessoa, se vale 100, eles vão pagar 130 no valor do terreno. Não, eu conversei com o proprietário, até se o senhor quiser conversar com ele. É no escritório do Amilcar. Ele conversa com o senhor. Permita uma parte, vereador. Faz favor. Esse terreno era do seu Juquinha Cordeiro, né? Pelo seu falecimento, passou aos seus herdeiros, né? Realmente, vereador. Obrigado. O que a gente fica um pouco indignado, um pouco triste às vezes. E se passasse o regime de urgência, vereador? Vinham discutir? Não iam discutir. Ninguém ia falar nada. Simplesmente iam falar aquela brincadeira, né, vereador Carijó? Os aloprados votaram tudo a favor. Permito uma parte? Faz favor, vereador. Na verdade, essa matéria é uma matéria polêmica, mas eu, não tô, acho que o projeto tem que ser estudado, melhor estudar. Mas eu não sei nem se devo estar citando o nome aqui, mas várias pessoas ligaram da região lá. Família Rigo ligou, falando que era um bom projeto, que era favorável. E poderia citar tantas outras que ligaram já. Eu sei que um ou outro, e a gente sabe até quem anda articulando bastante, é isso aqui. Mas então é polêmica dos dois lados, na verdade. Então é questão de estudar, independente de se defender e aquele se é a favor ou não, que há dos dois lados essa questão. E as pessoas, na verdade, que me falaram, que venham aqui no dia da votação, estarão aqui tudo, e são de lá. Do governo, então eu solicito para o senhor, que a próxima vez que adentrar essa casa, que o senhor solicite uma audiência pública para que essas pessoas venham aqui dizer o que realmente elas falam, o que elas querem. Porque, claro, quando diz que, ou isso ou aquilo, fica uma entre linhas. Mas, quando nós falamos uma estrada, faixa de domínio, de 6 metros, como é esse projeto de lei número 594, 6 metros de área rodante, de rolamento, para 20 metros do centro, 10 para um lado e 10 para o outro, 2 metros de acostamento e 3 metros de faixas lindeiras, 10 metros para cada lado, somando 2 metros para cada lado de faixas lindeiras, e mais 10 metros. Então eu acho que é um pouco precipitado quando nós falamos que tem que ser discutido, melhor discutido, quando vem um regime de urgência. Agora peço mais uma vez que seja feito, ou que seja resolvido esta parte com audiência pública. Te garanto que não será só lá no São João da Colina, como o próprio vereador Carijó questionou e falou lá no gabinete, juntamente com essa firma. Se eu não me engano, o nome da firma é... Eu estou com o cartão aqui. Itaguaçu Energia S.A. Antônio Marcos Janstreski, diretor... Janstreski, este mesmo. Diretor vice-presidente. É, tem alguma até... É, realmente, eu acho que será interessante nós colocarmos, vereador, este projeto numa audiência pública, para que ele seja discutido, resolvido, e não que não venha mais em regime de urgência. Eu queria... Tem mais 12 minutos, vereador. Não vai ser preciso, presidente, não vai ser preciso, já estou concluindo. Só que a gente fica um pouco indignado quando algumas coisas vêm aqui para a Câmara e de uma maneira assim, sem um respeito. Porque um projeto desse, quando leva a muitos proprietários, quando o próprio vereador Adir questionando invadir a propriedade, provavelmente, às vezes, sem a indenização necessária, que é. Eu até peço, vereador Edilson, que seja feito isso, que seja dado valor para essas pessoas, porque quando nós tivemos naquela reunião com vários vereadores, o próprio vereador... Faz favor. Seus 2 minutos já vencem. Isso, naquele dia o vereador Carijó estava presente, quando teve essa reunião dentro do gabinete, né, vereador? Realmente, até ele achou que assim, com essa usina, as estradas naquela região vão ser melhoradas. Obrigado, presidente. Está livre da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 34/2010. Abre crédito adicional especial ao orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro 2010. Altera as leis 1522/2009, plano plurianual, 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias das outras providências. Votação única e pedido de formação número 3/2010. de autoria do vereador Adelino Castilho Maldani, referente a relatório dos profissionais médicos contratados pelo município. Excelentíssimo senhor João Dival Aramone, presidente da Câmara de Vereadores de Pitanga. Senhor presidente, solicitamos a vossa excelência a gentileza de retirar de pauta o projeto de lei número 31/2010, ansiosamente, Altair José Zampier, prefeito municipal. Votação única do projeto de lei ordinário número 34/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, e se manifestem levantando. Aprovado. Votação única do pedido de informação número 13/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldaner. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Esse aqui é para questão de esclarecer aí, na questão de frente ao relatório de profissionais médicos contratados pelo município de Pitanga. Eu acho que isso interessa, tenho certeza, a todos os vereadores, para poder até falar, esclarecer melhor a população, quando são interrogados pela população, quais os médicos, quem que é e como é que é a questão. Por isso que eu peço o voto favorável de todos os meus nobres pares. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Passando para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos. Por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Senhor presidente, eu quero peço palavra para vossa excelência para explicar aí que também estive na festa na Renascença e eu quero falar melhor na próxima terça-feira. Uma bela festa, um movimento monstro lá, tinha mais umas 700, 800 pessoas naquela festa. Se não é o cidadão lá cortar os trigos lá, já ter colhido trigo com antecedência, que não estava nem bem seco, não teria lugar para estacionar de tantos veículos que foram na cidade. O que é um asfalto faz para uma comunidade, uma região? Assim, cruzilhada, como o povo vai, né, vereador Guinaldo, de festa, por causa do asfalto, que ninguém vai pôr em estrada de chão, tem cascalho ou estrada de chão, não vai. E lá, por ter acesso ao asfalto, foi uma presença maciça do povo aqui da cidade e da região. Parabéns a toda a diretoria da igreja e a comunidade da Renascença pelo seu empenho e trabalho que tiveram para organizar aquela festa. Eu quero formar um pedido, um convite especial aí, com a permissão de vossos nomes pares. Sexta-feira, às 19 horas, estará presente a candidata a deputada federal Cida Borghetti, juntamente com o deputado Alexandre Cury, na igreja, no salão da igreja ucraniana, às 19 horas. Eu gostaria desse convite a todos os nobres pares, os funcionários da casa e demais cidadãos pitanguenses. Muito obrigado. Peço palavra, presidente. Como você diz, senhor? Quero fazer aí dar os parabéns a Secretária da Cultura, Lalá, dia 7, ontem, mesmo aí com o tempo nublado, havia sido cancelado de início o desfile cívico, mas os alunos, os professores foram chegando e foi dada continuidade e ficou um belíssimo apresentação das fanfarras. Gostei muito lá da fanfarra da Júlia Gade Souza, parabéns àquela escola, parabéns ao pai, ao Dom Pedro, ao Colégio Tiradentes, enfim, a todas as escolas municipais e estaduais e a todos os professores e diretores que estiveram ontem no desfile cívico. E parabéns a Lalá, que tanto a gente via a preocupação dela, mas ao final deu tudo certo. Parabéns. Nada mais havendo, encerra essa... Permite a palavra, presidente? Pode continuar. Só... Lembrando que vamos dar também os parabéns ao nosso presidente, à sua esposa, que também é pelo filho, né, que na noite de hoje estará viajando, aí estará representando o nosso município, o nosso estado, nosso país, aí na Alemanha, onde vai jogar futebol, contratado aí pelo time. E nós desejamos sucesso ao seu filho, que para nós é um orgulho de termos esse menino jogando aí no exterior. Então, parabéns ao senhor e toda a sua família por esse menino que irá representar a todos nós lá nesse time. Muito obrigado. Peço a palavra. Qual seria, senhor? É, realmente, também a gente não pode deixar de parabenizar e torcer para que ele tenha todo o sucesso do mundo, que Deus ilumine ele, que ele, nesse tempo que ele permaneça, Deus ilumine, que seja um grande tempo, que ele seja a pessoa que ele é hoje, um rapaz cheio de vontade, cheio de energia, e que Deus faça com que as coisas iluminem cada vez mais o caminho dele. Parabéns, Aritano, parabéns à sua esposa, parabéns à sua família, por ter dado essa educação para ele, e essa maneira dele ser, que ilumine o caminho dele. Parabéns. Agradeço, senhores vereadores. Vamos torcer, né? Existe uma chance, só depende dele. É, cavalo passa uma vez, tem que montar, né? Eu tenho montado uns cavalos aí meio seco, mas vamos ver se ele monta no cavalo bom. Nada mais a vendo, encerra a sessão, convocando a outra para a hora e o dia reinventais. Estamos falando dele, para você. Eu ensinei ele. Eu ensinei ele.